Bom dia, galera do Colégio La Salle. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2012, ficará para a história do nosso colégio. Iniciamos aqui um projeto de rádio que tem como objetivo abrir as janelas da nossa cultura, trazendo músicas e informações. Não tocaremos o que se ouve facilmente por aí ou que está nos top hits. A ideia é trazer algo que saia da mesmice, que amplie nosso olhar, que faça com que reflitamos sobre o que ouvimos e por que ouvimos. Rádio Onda Livre, a rádio que toca de tudo, mas não toca qualquer coisa. Rádio Onda Livre, a rádio do jovem que pensa. No nosso primeiro programa, falaremos sobre a Legião Urbana. No final dos anos 70, tem um movimento avassalador de música que toma conta da Inglaterra e expande para o mundo inteiro, que é o punk. E isso também vai parar em Brasília. Bandas como Sex Pistols, Ramones, não se fala em outra coisa. De 78 a 82, Renato fez parte da banda Aborto Elétrico. E, como visionário, enquanto todos imaginavam que aquilo tudo era uma brincadeira, ele já via que aquilo ali ia dar em alguma coisa. E assim nasce, moçada, Legião Urbana, a maior banda de todos os tempos do rock brasileiro, junto com Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. Conquista milhares de fãs, e isso até hoje. O motivo? As letras. Renato tinha o poder de escrever de um modo que quem ouvia tinha a impressão que aquilo era escrito sobre ele para ele. Nas letras, sempre tem aquela sensação, nossa, justamente isso que eu sinto e eu não conseguia colocar em palavras. Com vocês, então, um pouco de Legião Urbana. Na sequência, Pais e Filhos, Tempo Perdido, 16, Geração Coca-Cola e Índios. Curta a nossa página no Facebook, Onda Livre La Salle. Rádio Onda Livre, a rádio do jovem que pensa. Thank you.

Provar que quem tem mais do que precisa ter paciência com convence que não tem o bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Esse mesmo Deus foi muito por vocês. Só maldade então deixar um Deus tão triste. Eu quis o perigo até saber sozinho. Entenda, assim pude trazer você de volta. Galerinha, mas amanhã tem mais. Espero que tenham curtido tanto quanto eu. Curtam a nossa página no Face. Peçam a sua música. Aqui foi Nani Catarino com a programação do 9º ano B. Até mais.